Thank you. Esperanza nao marcha, e la nao cansa, tan ben como e la nao sucumbe a crença. Vaose son os nas asas da descrença, voltan son os nas asas da esperanza. Muita gente infeliz sin nao pensa, no entanto o mundo é con acento agudo uma ilusão. Thank you. É demais, cara. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.